mensagem, mas não vou abrir. Sua moral comigo já zerou. Nem que você merecia muito ouvir, mas minha paciência já acabou. De mim não vai ter mais um pingo de atenção. Chorei, mas hoje tô sorrindo. Eu tô no controle do meu coração. Você não vai ter mais chance comigo. A gente voltar um dia não tem nem perigo. Mas se eu te ligar mais tarde, dizendo amor, tô com saudade, é só um bebo online, é só um bebo online. Se eu mandar um eu te amo e depois apaga a mensagem, é só um bebo online, é só um bebo online. Saudade, é só um bebo online, é só um...